programa Consciência Brasileira. Agora sim, esquentou na veia e vira boy, é coisa assim. Grande ponta que serviu pra dar um gás. Agora sim, esquentou na veia e vira boy, é coisa assim. O meu no lábio que é sangue a boca, o meu na boca que te deixa louca. O meu no lábio que é sangue a boca, o meu na boca que te deixa louca. It's the little boy, yeah. Movimento de valor, que mostrou o que sabia. Se ligou que agora é dia, é o som. Quero e brilha, foi juntar toda a família. Juntos, mano, é cantaria. Festa boa, vai rolar. A grande volta que serviu pra dar um caso. Agora sim, esquentou na veia e vira boy, vê coisa assim. Grande volta que serviu pra dar um caso. Agora sim, esquentou na veia e vira boy, vê coisa assim. O meu no lábio que é sangue a boca, o meu na boca que te deixa louca. O meu no lábio que é sangue a boca, o meu na boca que te deixa louca. Salve! Satisfação total em estar aqui mais uma semana com vocês. Estamos começando nosso programa Consciência Brasileira, da Rádio Estrela FM. E aqui quem vos fala sou eu, Jeff Ferreira. E você já tá ligado que esse é o nosso espaço para informar e divertir com muita música pra curtir. E vamos que vamos na nossa viagem pela música brasileira. Vamos de som! Não quero mais, nem posso ver. Não quero. color of their skin, but by the content of their character. I have a dream today. Enquanto eles capitalizam a realidade, eu socializo os meus sonhos. Sérgio Vaz. Chamam de sonho, outros castelo. Já projetei vários, pica arquiteto. São sonhos. Em faculdades e concessionárias. São sonhos. Em padarias imobiliárias. O sonho. Da casa própria ou do AP. O sonho. De sair do aluguel do perrê. Sonho de vencedor é tá entre os primeiros. Sonho de preguiçoso não sai do travesseiro. Quase perdi o rumo num sonho de consumo. Já me iludi também, eu confesso, eu assumo. E quanto sonho lindo de formatura. Morreram no pesadelo da viatura. Mas se a gente só sonha, não corre, só dorme. Faz o pijama virar uniforme. Coração manda. Lembrei de quando eu sonhava, tá de carro. Indo no bar pro meu pai buscar cigarro. O volante era a tampa da lata de Nescau, meu poçante. Passava mal. Hoje eu só sonho com um dia que todo mundo aqui vai poder ser maior pra poder dirigir. A própria vida, a própria escolha. Acelerar, vazar, sair da bolha. Pros pessimistas de plantão, sou um sonhador. Um fanfarrão que ainda crê no amor. Mesmo assim digo sonha, neguinho, sonha. Só não deixa o sonho morrer na fronha. Uma vez ouvi uma frase: toda realidade antes é sonhada. Sei lá, sonho, fica na mente, né? A grande questão é tentar colocá-lo em prática. E se você não tentar, você nunca vai saber. Siga o exemplo das crianças. Acredite, inclusive, em você. A maior empresa do mundo é a sua empresa. Inquérito, DJ KLJ, Racionais e os demais, na construção do império, estamos vivos. Sou milionário de sonhos. Programa Consciência Brasileira. BCA. Mas me esforço tudo nosso sem colher de chá. A arte é vencer o mundo, isto só é pra pista embrasar. Ô glória, somos história, a nossa vitória é pra já. Porque está vivo o motivo pra comemorar. E em frente bravamente que pra trás não dá. Do bom, lá do baile em Madureira, ao barzinho Leblon. Quero ver acelerar e acompanhar o Debon. Porque quase todo dia é dia de Réveillon. Vai lá depois da batalha. Assim que é, ó senhor, como entender um planeta cheio de cor, mas entre seres dão treta. Valor pra mim não é ser mão blanca, caneta, mais ideia e conteúdo pra mandar numa letra. Brigar por cor nem dá pra mim, tô na zona neutra. Neto de vó, branca, outra bem preta. As duas exerciam o caminho da fé. Só que a preta falava amém, a branca dizia axé. A preta portava um rosário de caroço rosa. Mexia com arruda e com palavra poderosa. A branca fumava charuto e gostava de prosa. E tinha uma guia azulzinha de cor luminosa. As duas tinham algo em comum, seriosa. O cheiro do tempero de comida gostosa. Com os netos no quintal de forma bem carinhosa. Dizendo que a pele fez mulher corajosa. E as duas de maneira harmoniosa me ensinou que antes de dormir vou falar com o Senhor. Antes de dormir vou falar pra iluminar e abençoar a mente e os corações. E tirar as confusões da mente da gente. Oh, oh. Tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu. Só tenho notado medo de andar a pé dali, carro blindado. Muro de 5 metros, atenção, cuidado. Sorria vagabundo, cê tá sendo filmado. Tranquilo, noite e dia, segurança armado. Vivendo a utopia, condomínio fechado. Síndrome do pânico, de um medo crônico. Nas quebradas também tem outro lado. Os mano criativo, pensamento avançado. Mas andam indeciso, meio complexado. E tendem a pensar que tudo vai dar errado. Quem tem fé costuma não andar em choque, com forças pra que nada lhe toque. Poupa o trabalho do Robocop. Quem tem fé acredita na conversação, na força dessa oração, na palavra transformação. Antes de dormir vou falar com o Senhor. Antes de dormir vou falar a mente e os corações. E tirar as confusões da mente da gente. Uou, uou, uou, uou, uou. Voltamos! E você acabou de curtir no programa Consciência Brasileira da nossa rádio Estrela FM a música Tubarãozinho da banda Ultraman, Inquérito com a versão remix de Sonhos, a banda Brasa com o som Em Brasa, e também ouviu Rael com Quem Tem Fé. Eu sou o Jeff Ferreira e esse é o nosso programa Consciência Brasileira. Agora vamos para o nosso quadro Música.doc. O Brasil é um país de enorme proporção territorial e, com isso, tem muitos ritmos musicais diferentes de norte a sul. E hoje, no Música.doc, vamos falar da mistura desses ritmos regionais com músicas que vieram de fora e fizeram aquele som da hora. A banda Ultraman, do Rio Grande do Sul, por exemplo, misturou o vaneirão, ritmo típico do sul gaúcho, com o ragamuffin, estilo jamaicano. O Shake Tosado, de Pernambuco, misturou o hardcore com o frevo de Olinda. Enquanto que os seus conterrâneos do Chico Sainz e Nação Zumbi somaram o maracatu e a embolada com o rock e o hip hop. E a banda Mundo Livre S.A. mescla o samba com o rock, como já fez Jorge Ben. A banda O Rapa também fez suas fusões misturando rock e reggae com o samba. O Skank colocou num liquidificador o rock, samba e o calango, ritmo caribenho. O Baiana System juntou a guitarra baiana com ritmos jamaicanos, como o raga e o dub. Lembrando também dos Raimundos, de Brasília, que fez a mistura do punk rock com o forró nordestino, mescla que ficou conhecida como forrocore. Inúmeras bandas fizeram esse crossover entre músicas mundiais e ritmos regionais, e vamos ouvir essa mistura. Destaco aqui dois sons, a mistura do hip hop com samba, feito pelo maestro do canão, o rapper Sabotage, e a mistura de rock and roll com maxixe, feita pelo mestre Raul Seixas. Então confere aí, vamos ouvir Dama Teresa do Sabotage e Rock Xixe de Raul Seixas. Aquela dama que ostentava a fama do meu coração, por ser dona, fracassar os que ousaram tentar, jamais foi o que soube lutar. Aquela dama Mestre Marçal, Pixinguinha, só quem dona, é, Dona Ivone Lara. Chega mais, agora é eu, Sabotage. O samba, o rap, o reggae, representa o Brooklyn. A fúria aqui só ressuscita ao ver alguém. Deixa beat, pariri no miudinho, Zazie, faço assim. Maurício vem no cavaquinho, quem duvidou chega aí. Demorou, curte aí, de Pirito ao Mangui. Na Conde ou Moraes, Bronx, Jardim Peri, da Devi, Jardim Rebru, Jaqueli, Guaiana, ele é assim. Subi, entrar e sair, respeitei, subi, agi, não tirei. Zé Polvinho, que por fim é o tupim. Perdoei, fiz a mim, que é de lei, por aqui, mas o que é? Olha pra o que fiz, promessa fiz pra viver. Pra onde vou, fui e vim. Pra onde vou, fui e vim. Pra onde vou, fui e vim. Pra onde vou, fui e vim. Foi tipo assim, haha. Poxa, vivi quando te conheci. Foi tipo assim, não vou levar um dia tarde ali. Presenti a Lanin, a ti sou o feliz. Prometi, honrei meu nome, segui. Sem o pó, só perdim, sou maló, sou assim. Pro Blue Sul, sou Maurinho. Ligo o chão, teu vinil. Quem é de lei, não se exibe. De Araque é o time, um pique. Rique, rique, um ratatá pra dar pipoco. Ligo o lobo, choco, zanga, o lobo. Boutique, boutique, madame, vique. Dá xilique, cedrê, já o whisky. Se pá, mitiço, bicho, já é misagem assim. Pensando sim, que manda aqui. Sempre cantou pra subir. Pode crer, que eu já vi. Que eu já sou algum. Acabe a mim, me comparar com o Nutequim. Desde que conheci. A Tina, a Vivi, a Johanna, a Nelly, o Beco, a Debi, o Tintin, o Rodrigo, a Pati, a Rolly, que nos trouxe os cookies de rempido, Berlim, só pra firma, comi, João bateu, puta abri, comentei com o Juninho, que ligou com o Gordinho, que tava o Davi, ouvindo só Harry, Tom Jobim, é, nós nasci, é sempre assim, samba aqui, sombrinha, zeca, pagode, mas é de lei, surpreendi, e citei, cola aí, com o Yeyel, com o Kiel, com o Camus, com o Rubim, representando a família, sou do samba, raiz, eu que vou, deixo assim, hip hop é meu hino, de volta por mim, olha lá, é assim. Pra onde vou, fui e vim, pra onde vou, fui e vim, pra onde vou, fui e vim, pra onde vou, fui e vim, fui e vim. assim é de lei, sou assim, vou que vou, vou seguir. De Osasco a Cuti, BH, Tocantins, circular a Mogi, Violente a Revi, de ladrão, Capeti, te avivei, te anambi. Que é o piso, é de ti, nos amar, nos unir, cria filho, eu te vejo pra ti. Pois aqui não tem fim, Saladim, Pipaté, é o fim, Camuete, tipo assim, é um dois, pra subir, pra cair, desistir, de brincar com o país. Pois aqui, vou que vou, demorou, pé descalço e lavou, vejo o pó, levitou, é a dor, meu céu, tá cruel, Deus do céu, quer ver, rap, sei, quer compromisso, mas ele o samba é o fim, vou que vou, mandando um salve para o morro. O samba no morro, malandro. Essa é a dama que ostenta a fama, ladrão do meu coração. A dama que ostenta, só cria problema. Todo bom malandro vira otário quando ama, moro. E todo bom malandro tem uma Tereza também. Sabotagem, samba da melhor qualidade. Vamos que o som não pode parar. Se me entende, olha o meu sapato novo, minha calça colorida, o meu novo Eli. Eu tô tão lindo, porém bem mais perigoso. Aprendi a ficar quieto e começar tudo de novo. O que eu quero, eu vou conseguir. O que eu quero, eu vou conseguir. Pois quando eu quero, todos querem. Quando eu quero, todo mundo pede mais. E pede bis, e pede mais. Eu tinha medo do seu medo do que eu faço, medo de cair no laço que você me preparou. Eu tinha medo de ter que dormir mais cedo numa cama que eu não gosto, só porque você mandou. O que eu quero, eu vou conseguir. O que eu quero, eu vou conseguir. Pois quando eu quero, todos querem. Quando eu quero, todo mundo pede mais. E pede bis, e pede mais. Você é forte, mas eu sou muito mais lindo. O meu cinto cintilante, a minha bota, o meu boné. Não tenho pressa, eu tenho muita paciência. Na esquina da falência que eu te pego pelo pé. O que eu quero, eu vou conseguir. Começou. O que eu quero, eu vou conseguir. Pois quando eu quero, todos querem. Quando eu quero, todo mundo pede mais. E pede bis, e pede mais. Olha o meu charme, minha túnica de eterna. Sou o anjo do inferno que chegou pra lhe buscar. Eu vim de longe, vim de uma metamorfose, numa nuvem de poeira que pintou pra lhe pegar. O que eu quero, eu vou conseguir. O que eu quero, eu vou conseguir. Pois quando eu quero, todos querem. Quando eu quero, todo mundo pede mais. E pede bis, e pede mais. Mas eu é forte, faz o que deseja e quer. Mas se assusta com o que eu faço, isso eu já posso ver. Foi com isso justamente que eu vi maravilhoso. Aprendi que sou mais forte que você. O que eu quero, eu vou conseguir. O que eu quero, eu vou conseguir. Opa, você acabou de ouvir aqui no nosso programa Consciência Brasileira, Dama Tereza de Sabotagem e Rock Xixi de Raul Seixas. Você está comigo, Jeff Ferreira. Vamos para um break e já voltamos com o nosso programa Consciência Brasileira. Se liga! Estamos de volta aqui na Rádio Estrela FM e esse é o nosso programa Consciência Brasileira. Eu sou o Jeff Ferreira e agora vamos para o nosso quadro Top 5 Discos, onde indico 5 álbuns para você curtir, caro ouvinte. Se liga na lista que hoje temos. O Furto, com o álbum Sangue Audiência de 2005. Disco da banda de Marcelo Yuca, a Frente Urbana de Trabalhos Organizados, ou O Furto, logo após a sua saída do Rapa. A sonoridade vai do punk rock ao reggae e hip hop, com muita música experimental. Yuca segue a mesma linha contundente com a mesma pegada social das letras que escrevia no Rapa. Em duas balas diferentes, mãe jacari, da Praça de Maio e outras tantas por aí. conflito e decisão. Entre conflito e decisão. As vítimas não encontradas. Somos todos nós os que não demos adeus e nem rezamos. Nos cemitérios clandestinos da justiça. Não se preocupe comigo. Charlie Brown Jr. chega com o disco Preço Curto, Prazo Longo, de 1999, segundo disco lançado pelos Caras de Santos, um álbum de rock com mesclas de ska, reggae, hardcore e hip hop, álbum com 25 músicas que transmite toda a energia dessa que é uma das maiores bandas brasileiras e que faz muita falta nos dias de hoje. Zé Cabaleiro, Vou Embolar, álbum de 1999, segundo disco do maranhense Zé Cabaleiro, que resgata as origens nordestinas não só no título do álbum, mas no decorrer do trabalho e da carreira. O disco traz participações de Zeca Pagodinho, Zé Ramalho e dos rappers pernambucanos do Faces do Subúrbio. Ontem sonhei que tava em Moscou dançando pagode russo na boate Cossa Cool. Ontem sonhei que tava em Moscou dançando pagode russo na boate Cossa Cool. Parecia até um frevo naquele cai ou não cai. Parecia até um frevo naquele vai ou não vai. Parecia até um frevo naquele cai ou não cai. Parecia até um frevo naquele vai ou não vai. Vem cá coçar, coçar com dança agora na dança do coçaco, não ficar coçado fora. Vem cá coçar, coçar com dança agora na dança do coçaco, não ficar com o saco fora. Vem cá coçar, coçar com dança agora na dança do coçaco, não ficar com o saco fora. Capital Inicial, com o álbum intitulado Capital Inicial, do ano de 1986. Registro de estreia da banda brasiliense liderada por Dinho Ouro Preto e os Irmãos Lemos. O lado A do disco tem músicas da época do grupo Aborto Elétrico, dos Irmãos Lemos e Renato Russo. E o lado B, as canções compostas, de fato, pelo Capital Inicial. Tanto diz, estou só esperando, vai acontecer. Tenho pedra nos sapatos, onde carros estão estacionados, andando por ruas quase escuras, os carros passam. Contra todos e contra ninguém, o vento quase sempre nunca tanto diz. Estou só esperando, vai acontecer. De arquivo, eu não acredito mais sair vivo. Eu até fico surpreso do ponto que eu parti até a lama que eu desci da mesma forma eu subi. Temos também Rodox, com o disco Estreito, de 2002, primeiro álbum da banda, que contou com Rodolfo Abrantes, que havia deixado os vocais da banda Raimundos para formar o Rodox, uma banda de punk rock gospel. O álbum é um ótimo cartão de visita do grupo, excelente pela qualidade musical e letras fortes. Contou com a participação do rapper X e do grupo O Rapa, na faixa Três Reis. E na sequência, vamos rolar aqui a faixa Três Reis, da banda Rodox, que tem participação do Rapper X e do grupo O Rapa, do disco Estreito. Se liga! Indico o abuso é quando a fome vira gula. Um ciclo fechado por corrente cadeado. Convidado ou intruso, aqui não temos bula. Aqui indica o modo de uso. Eu vejo o inimigo no espelho, meu sangue no joelho serve para me lembrar. E os vultos e vozes que chegam devagar, inofensivos como coelhos, são piores que a serpente do mar. Sem palavra que conte a dor da pedrada no fronte, expressão de terror. O desfecho da cilada já tinha dia e hora marcada. Daquele horizonte eu não veria a cor. Sequelado talvez, renovado no segundo mês. Sossegado por ser natural. Vivendo com o próprio sofrimento, sabendo que o mau pensamento é uma arma letal. Se eu não mudar, ninguém vai ver que eu me afundei bem sentindo a dor mais forte. Se eu não voltar, se lembre bem que eu não sou ninguém. no gatilho do disparo do inimigo. De pé eu não desisto, eu tô vivo. Resisti. Todo mundo grita, mas eu sei não é comigo. Sou surdo, eu não enxergo, por isso estou aqui. Alternativa 2 é a minha escolha. Cada um, eu vou na boa. Meu tempo no limite me obriga a ir em frente. Seguir naturalmente, libertar a mente. Sem ranger dos dentes, sigo na calma. Desobediente, alimenta da alma. Agora não embaça, você perdeu a graça. Prende, estica, puxa, passa. Abra os braços, vem me abraça. Eu quero a paz, o amor, me abraça. Abra os braços, vem me abraça. Amigos e irmãos não te abandonarão nem se a terra acabar. Vou te tapar nas costas de qualquer um, hoje em dia não dá. Cresci, vivi e vivo em qualquer lugar. Andando de frente, de costas, em qualquer luar. Com fé lacute nos ouvidos pra me acalmar. E não seria com vermes, tintas, traídas que eu queria me preocupar. Chegado Rodolfo, de ideias claras a enxergar. Meu apelido vem da mística e da destreza de uma ave de rapina. E não precisa de drogas por minha cabeça. Não comporta mais anfetamina. E sim adrenalina, que é uma vacina da minha mania. De que tudo se transforme em músico um dia. De que tudo se transforme em músico um dia. Vê se acorda. Que essa vida que estão te oferecendo é furada. A classe política totalmente manipulada. Se você não esquecer que bom ruim, você é igual a mim e pode ser achado em qualquer lugar. Nunca duvide, aqui se faz, aqui se paga. Pois o dia é feito de chão, poeira e estrada. De poeira, chão. Sentimento profundo, eu sou a chama de um fogo que não se apaga. A voz que não se cala, conexão baixada. Se liga na rima, louco, a vida ensina. Os loucos, as mina e vagabundo dá a volta por cima. Linha de frente, já tá na mente. Nossa vitória, o que passou, passou. O futuro é agora. Eu sei que o tempo já não pode voltar e a humanidade. a dedication to the sweet mom. I dream of you every night when I sleep here. You'll be beat by my side. And when the bad bleed away from me, you receive the good to feel with me. I shine with the light of you, man. I miss you again. Good, you never did me yada. Bend a bullet and my run to the bottom. Good, you never did me yada. At the bent and I come in on my side. Me no need to put it and I rip it by my side. Good, a blessing and I come to my side. Me no good, bad, I'm not telling my friends any good. Good, you never did me yada. Eu sei que o tempo já não pode mudar. E a humanidade não consegue entender que todo o seu dinheiro já não pode pagar. Agora é tudo. Eu vou jogar pra vencer. Só assim que é. Angenô, poesia e sabor a revigora. Descobri ouvindo, conhecendo a história do Catetes Laranjeiras, injúria financeira. Da mesma maneira, no Morro da Mangueira, periferia soberana, alegria na praça. Cavaquinho, violão e Carlos Cachaça. De servente de obra, garantia o sustento. Chapéu coco pra proteger-se do cimento. Sempre no estilo, da gola até a sola. Ganhou por isso apelido de cartola. A perda da mãe, conflitos com o pai. Se vai, a rua abraça um imã forte que atrai. Conheceu a fundo, mergulhou com outros bambas. No mundo mágico, a boemia, o samba. Sentença, doença, descrença, debilitado. Deu linda resgate, corações apaixonados. Um novo lar, caprichosos pilares. Olavo Bilac, Gonçalves Dias, Castro Alves. Dores, rancores, tristezas, amores. Com anônimos e famosos compositores, fundou uma grande, importante trinca. Cheira, a estação primeira de Mangueira. União é o que pedia, chega de demanda. Blocos reunidos, adivinha quem comanda. Silvio Caldas, Aracide Almeida, Mário Reis, Francisco Alves, Carmen Miranda, minha vez. Preciso me encontrar nos versos desse notável que Vila Lobos considerou inquestionável. De repente ninguém sabia o seu paradeiro, trovador. Dado por morto, doente, desertor. Assistiu longe da vitória, os 7 anos de glória. Mundo afora sem mulher, o apoio da escola. Anos depois voltou, Stanislau encontrou Ipanema entre carros, simples lavador. Por Caxias e Nilópolis voou beija-flor. O mundo é o moinho, Dona Zica, grande amor. 10, nota 10 e melodia e harmonia. Cordas de aço, acordes, bela sintonia. Filmes, releituras, perfeitas parcerias. A cada obra escrita, sambistas, jornalistas. Teciam menções honrosas ao poeta das rosas, parceiro de Noel Rosa, amante da verde rosa. Que verso e prosa de forma primorosa transformava a palavra em pedra preciosa. A fina nata carioca rendeu céus e cartola. A sorrivia nascer, Paulinho da Viola, Nelson Cavaquinho, Zequete, Elton Medeiros, João Nogueira, Clara Nunes, Valdir Azevedo, Elza Soares, Gal, Sérgio Cabral, Roberto Ribeiro, Chico Buarque, Gradim, Paulo César Pinheiro, Dona Neumas, Pastorinhas, Gonzagão, Gonzaguinha, Clementina de Jesus, Bete Carvalho, Pixinguinha, Nelson Sargento, Elisete Cardoso, Leci Brandão, João do Vale, Elis Regina, Marisa Monte, Jamelão, Dona Ivone Lara, Ney Mato Grosso, Simone, Emílio Santiago, Martinho da Vila, Alcione, o mestre de cerimônias construiu a ponte. Encontro de gigantes, visão além do horizonte. Raízes, galhos, frutos são importantes. Motivação, missão, elevar a lição adiante. Quem fez sorte de quem não o conheceu a fundo. Quando partiu pro rum, Valdemiro tocou o bumbo. A voz do morro foi, com os orixás compôs. Canções que só ele, Olorum, revelou. Precisa. Programa Consciência Brasileira. Eu sou o Jeff Ferreira e você acabou de ouvir aqui no programa Consciência Brasileira da sua rádio Estrela FM, Rodox, com a música Três Reis, Conexão Baixada com Salve Rainha, o poeta Gog com a música Papo com Cartola e também os pernambucanos do Combo X com a música Raga Coco. Chegou o momento de nos despedirmos. Vamos encerrando mais um programa Consciência Brasileira. E se você curtiu, já tá ligado, né? Sintoniza na sua rádio Estrela FM 94,5, que semana que vem estaremos de volta com mais som. Quer ouvir a reprise do programa? Então acessa o site www.submundodosom.com.br e lá você pode conferir esse e demais episódios do nosso programa Consciência Brasileira. Mas antes, o que há de novo? Aqui de Jaguariúna temos o grupo Sinestesia Rap com o som Desavença. E da cidade de Campinas, os manos da banda Cidadão José, com a música Nossa Rotina, representando a cena 019. Agradeço a sua audiência e até semana que vem com mais som! Se eu me sinto ancorado e não posso nem pensar em pular do barco. São estranhas as águas por onde eu tenho navegado, onde sereias e tubarões nadam lado a lado, onde o vento te direciona pro pecado. A maré é traiçoeira, cê já tá ligado. Crava as unhas na areia pra não ser puxado. Promessa de tesouro e paraíso, cuidado. É nessa mesmo que você é pisado. Olha as letras pequenas no rodapé do contrato. Bota assinatura e será cobrado. Quando menos esperar vai tá chovendo supapo. A maldade te envolve, te chaveca com bom papo. Depois te larga na sarjeta, todo estourado. Tô quase que neurótico de tão veiaco. O que é quente, o que é cilado, o que é boato, o que é fato. Se a promessa é confiável, trairagem é mato. A frieza toma conta e não adianta pôr agasalho. O que te esquenta não te atormenta quando se ausenta é raro. Quem te abraça, saca sua fraqueza só no varo. Te beija o cangote, te deixa gamado. Te deixa com o espírito fragmentado. De decepção, eu conto um bocado. Se serve de lição, imagina então o teste. Várias vezes testado, várias vezes reprovado. Seja esperto, converta seus vacilos em aprendizado. Muitos deles são difíceis de ser perdoados. Então, sofra penitência ou busca redenção. Pra sair do pesadelo, João, força e proteção. Pra realizar seu sonho, humildade, pé no chão. Focado na missão e desfrutando o tempo vago. Respeito aos verdadeiros e um brinde aos aliados. Pedrada, tijolo na sua cara, rime a levada. Traz na palavra todas as dores da alma. E pra quem respira ambição, não esquece que a vaidade é o que corrói o coração. Corrói o coração. Então, volta aí, gente. Deixa eu ver que é a segunda voz. É. Ah, não dá nada. Sempre com a consciência na cabeça, o respeito vem acima de qualquer coisa. Então não se esqueça que o verdadeiro valor tá no amor. Aí, maluco, agora você se ligou. Que nossa vida tem altos e baixos. Tem os que não aguentam e joga ela pro ralo. Jogo macabro, tô apambaleado de imaginar esse tipo de fato. A banca não para, na batalha é só pedrada e tijolada. Na sua cara, sem ter medo, vai em frente, meu irmão. Busque somente blindada, cuidado com ambição. Porque às vezes pode te levar até o topo, pro fundo do poço. Se não descer de elevador, é só olhar quantas vezes você tentou. E no fim nada mudou, ou ganhou na parcela. Vai estilo cobra cega, 600 no Nike só pra ir pra festa. Pra te assistir isso aqui, só olha pro cifrão. Se pá nem inspira, só respira ambição. Vários atropelo, traição, desespero. Desigualdade social de ponta a ponta, parceiro. Moleque que ostenta a ilusão. Anda de Nike rasgado, dando vários passos em vão. Agora vê se briga contra a alienação. Que também sem massagem corrói o coração. E nesse jogo ambicioso que busca, de que adianta holofote se alustir ou fusca? De que vale o sucesso com uma caminhada suja? É desleal, pode crer que a queda é brusca. E nesse jogo ambicioso que busca, de que adianta holofote se alustir ou fusca? De que vale o sucesso com uma caminhada suja? Se a subida é desleal, pode crer, a queda é brusca. Deixar levar, pensar em desistir, pra sempre que precisam trabalhar. Sendo desqualificado, presta pra lucrar no bolso daquele que sempre ri, que te limita sem ter limite. Mas quem precisa nem dá atenção, suportando todo o tédio e toda humilhação. Esforço insuficiente aqui, na resistência de um ser sem